Cê sabe, não tem melhor do que você. Minha rainha, lutarei só por você. Está no peito, na minha alma, na minha mente, na minha vida. Só que cê não me entende. Eu tô lutando pra ser o seu orgulho. Conquistar meu espaço, tá no topo do mundo. Contra tudo e todos, só pra te ver feliz. Bem que eu queria te dar o que eu sempre quis. Roupa da hora, perfume importado. Sem precisar do crime ou de algo errado. Me deu a chance de me tornar um homem. Foram vários conselhos, isso que me fez forte. Preciso muito mais da sua sabedoria. Lágrimas nos seus olhos só sairão de alegria. O seu esforço, saiba que não foi em vão. Pois é por você que eu faço essa canção. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Mãe, você, sei que sou capaz de superar, correr, andar, passar e de controlar. Sem o seu amor, não sei aonde vou. Como imagino, imagino o sofrimento quem passou. Essa dor de perder a mãe, seja lá como for, sempre a mesma dor, não importa a cor. O que eu vivo, o que eu sinto, um dia alcançar a meta que a senhora sempre quis me passar. Quem sabe seus sonhos um dia realizar. A caminhada é dura, mas sei que não vou parar. Te decepcionar, eu sei que não tá nos meus planos. Sempre sonhando grande como eu fiz com meus manos. É quente, fervente, mas eu vou caminhando daqui pra ali. Você sempre me alertando, dizendo filho, na baixa cabeça vai superar. Dona Marina, sempre vou te honrar. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Eu desisti. Já te decepcionei. Nunca teve marido, mas sempre quis ser o seu rei. Te envergonhei, sei que vacilei, mas agora sigo bem, pelo pior eu já passei. Mãe, o que mais quero é te dar orgulho. Tô pensando no futuro, o rap me fez mais maduro. Acredita em mim e aposta suas fichas. Um dia te mostrarei todas as minhas conquistas. Não são minhas, é tudo mérito seu. Deus cumpriu o que prometeu te colocar na minha vida. Foi o presente que me deu, entendeu? Não irei vacilar. Se um dia fraquejar, sei que irás me levantar. Me amar como ninguém amará. Cê é tudo que eu tenho e não dá pra explicar. Porque sempre irei te amar. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Mãe, preciso de você. Não sei o que fazer sem você aqui. Mãe, é tudo por você. E sabe que jamais eu vou desistir. Eu vou desistir. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe.